Mantenha o ponto de espera, 896. Mantenha, 896, tá bom. O 35317 decolou ao 09, controle em 1935, boa noite. Você, 35, tem agora. Salvador, 35347. Trip 5317, confirme. É isso aí, Trip 5317, decolando o perfil da Palma. Trip 5317, contato radar na decolagem, para nível de voo 380, saída Momo. 380 na Momo, tem referência na possibilidade de voar Momo? Trip 5317, voe Momo. Ele é presente para o Momo. Chame Recife 12545, alterno 12685. Gol no 1-2545, gol no 606. Controle Buenos, é o Papa Romeo Vitor, Charlie Bravo. Vitor Charlie Bravo, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 100, saída da Eleta. Da Eleta, Vitor Charlie Bravo. Trip 5317. Restrito ao nível de voo 340, voe direto e suco. 340 e suco. É, 6746 da UER. 97746, complete aproximação, chame a torre 1 no 8:30, bom ponto. 8:30, bom. Salvador, boa, 746, aguarde pista ali, Faraposo. Aguarde. Libravo, voe Leda. Prode Leda, está sendo Libravo. Com 8 nós, livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, boa noite, nós mesmo. Web 6746, checando o trem, livre pouso na 10, o vento é 120 graus com 8 nós. Livre na 10, 5. Eco 6746, baixa Ticara. Uno 896, decolou aos 1-4, controle 1935, boa noite. 1935, com 895, boa noite. Salvador, Gol 896, boa noite. Boa noite, 96, boa noite, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, saída PUCA. Saída PUCA 370, 896. Solicita a lanterna para 070, aproximadamente 7 milhas, visitando o cúmulo. Autorizado. Web 6746 no solo aos 1-6, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa Juliette para 02, seu, tenha um bom dia. Web 6746, perdão, seu solo. É, seu solo foi 1-6, Alfa e Juliette ao 02, confirma. Não, você já falou, tá seguindo pelo 2 e Alfa e Juliette. A gente tá tendo um passageiro com forte dor no pé aí, senhor. É o, ele tem 43 anos, Luiz Fernando, tá na 1 Charlie, a gente precisa de médico a bordo. Ciente será informado aqui em Fraero, ok? Obrigado, senhor. Web 6746, infra-aero já está ciente, providenciando atendimento médico, confirmando é um homem do sexo, homem, 43 anos, poltrona 1, Charlie, não é isso? Acero, bem na frente aqui, Luiz. Muito obrigado, então, tá mandando. Ok, nada, bom dia, Luiz. Gol no 896, chame Recife, ano 2545, alterno no 2685. 2545, 2085, gol 698. Vitor Charlie Bravo, direto Ilhéus. Silvestre, controle 5935. Noite, Foxtrot Silvestre. O contato radar estabelecido, 63 milhas em Salvador, nível 090. Está presente, estamos por a posição Mari para efetuar a chegada Mari. Charlie, Foxtrot Silvestre. descida para 3 mil pés, o altímetro 1013. Vitor Charlie Bravo ao controle. Prossiga. Após Ilhéus, comandante, o senhor intercepta Golf 677 ou confirme o plano após Ilhéus? Comandante, o plano é após Ilhéus, direto Golf Índia, Kilo Romeu Índia. Golf Índia, Kilo Romeu Índia, copiado. Estamos em coordenação com o Leal, o Charlie Bravo. Obrigado. Salvador, boa noite, está 3520. 3520, boa noite, a identificação. Está autorizada a pôr a posição ITAP, após ITAP completando a chegada à Mari. Desça para o nível 050. E na frente do TAP, descendo ao 050, na 3520. para Lipan 3520, libera a velocidade, né, Cap? Velocidade liberada. Distância para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 3 a 3 LS, pode estabilizar. E para 2.000 pés, chamaria estabilizado em LS, a 3520. 3520, estabilizou no IRS. 3520, contato de aproximação, chamé 3 mil pés, via chegada Mari, ajuste 1-0-3.